de um camarote, hot aqui no Lago Norte, onde as minas só entram se tiver com menor shot. A noite é uma criança e hoje eu só quero virote, dando amnésia na minha terceira dose de shot. E hoje a noite é sem censura, traz mais amarua, boto na guilê na mesa pra truvar. A dona liga e nós na fuga, que essa noite escura, cenário perfeito pra quem quer chapar. E esse clima tá bom demais, se elas só querem mais, curtir a vida e esquecer do tempo. Os que é de balde e de ice, frevo sou very nice. Nós é problema, aproveitar o momento. E vem, eu vou meter o louco nessa city. Cada convite, mais tarde é fogo na suíte. Chama essas beat, que hoje nós tá com o requinte. Garanto meia caixa de whisky no dia seguinte. Aquele gosto amargo, se não tinha um apago, com minha garrafa do lado. Um dia a vida esqueceu os problemas. Nome é Dan L, sobrenome esquemas. Onde tem frevo eu tô, pode me chamar que eu vou. De enrolê pelas ruas do DF. Chapado, mas tá bom, não avisa os garçom. Que se eu cair, por favor, me carregue. Camarote hot aqui no Lago Norte, onde as minas só entram se tiver com menor shot. A noite é uma criança e hoje eu só quero virote, dando amnésia na minha terceira dose de shot. E hoje a noite é sem censura, traz mais amarua, boto na guilê na mesa pra truvar. A dona liga e nós na fuga, que essa noite escura, cenário perfeito pra quem quer chapar. E esse clima tá bom demais, se elas só querem mais, curtir a vida e esquecer do tempo. Whisky, Red, balde e de ice, frevo sou very nice. Mas é problema, aproveitar o momento. E vem, que hoje a máfia tá na casa sim. Se eu tô com eles, eu não tô sozinho. Sustenta a onda que hoje não tem fim. E aí firma, vê se prepara outro vapor pra mim. Elas adoram exibir essa marquinha. Tenho certeza que de 10, 11 já tá na minha. Não tiro o olho do rebolado dessa loirinha. Hipnotizo o olhar safado da moreninha. Pisada falsa de comédia, Zé Ruela. Nossa barra no frevo, mas virava cara na favela. Inspiração pros moleque da minha quebrada. Sonho em ter tudo mesmo no meio do nada. Camarote hot aqui no Lago Norte, onde as minas só entram se tiver com menor shot. A noite é uma criança e hoje eu só quero virote, dando amnésia na minha terceira dose de shot. E hoje a noite é sem censura, traz mais amarua, boto na guilê na mesa pra truvar. A dona liga e nós na fuga, essa noite escura, cenário perfeito pra quem quer chapar. E esse clima tá bom demais, se elas só querem mais, curtir a vida e esquecer do tempo.